Tango Foxtrot, decola da pista 107 após a decolagem em curva direita no corredor Axé, nível 105, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 5012, controle 120.8. Acelamento e táxi, torre 198, decimal 95, QNH 109. Vai Romeu Alfa, livre de decolagem, não tem tráfego reportado no setor, reporta para pouso na 17. O Olympus 08... autorizado. Olho 08, solo 04, nível à direita, mantém posição antes da roça. Olho 08 vai ter que manter posição na Fox e aguardar a aeronave da FAB virar hotel, ok? Esse aí se reporte ingressão no Veracruz. Vai informar ingressão no Veracruz, alocado 0141, o Romeu Patatano. Pronto, táxi. Autorizado táxi, enquanto ponto de espera da Vapá, táxi 190. Olímpio 08, autorizado táxi de Alfa, reporta antes da Delta. O 06 ingressa a Alfa, chama solo 201. Olímpico 06 autorizado, taxi Alfa, Juliette, Pati 1, taxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame a torre, 18, decimal 95. Chamei a torre, 18, 95. Você 4832, 16. Azul 4076, desça para 2.000 pés, ajuste no 09, está autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2019, reportará estabilizado no ILS 4076. 2230, na escuta. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós, informa o tráfego de copo para o pouso pairado na cabeceira 17, à esquerda, sua aproximação sem interferência. Afirmativo, sente do tráfego com livre pouso na 10, 2230. 5-0. Salvador, boa tarde, bom 255. Bom 255, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada a bom, fica para 4.000 pés, o ajuste no 09. Azul 3788, cotejamento correto, chama pronto. Vai chamar. Salvador, boa tarde, 3805. Poderia confirmar a aerovia para Guarulhos, por gentileza? O Pesulu 10, Piraí. Pesulu 10, Piraí, obrigado. Estabilizando o visual, 4076. Azul 4076, chame a torre, 11895. 2895. Torre Placete, azul 4076, final de 9 milhas estabilizado. 432 no meio, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 109. Pouso autorizado, pistão no 0, 332 no meio. Desculpa. 432230, táxi via Alfa, reportagem do táxi 6 Juliette. Táxi via Alfa, reportagem da Juliette, 2230. Já novamente via pista, tem livre a critério, ok? Reporte no 45 da EBTA, de frequência. Ok, não, vai continuar aqui, já tá livrando. Vai com não. Gente, mantém a posição no 08. Zulu 9M, evento 1, 50 graus, 109. Atenta para você vestir a turbulência da Airbus, cruzando a pista no 7. Autorizado, decolar a pista no 7. Eco Zulu 9M. 7, 7, 1, autoriza a pula de Lula. Direita, solo 2 na sombra. Direito, chama o solo após, está 32 no meio. Off Juliette, remoto solo 2. Autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus e no 09. Livre pouso, azul 4076. Solo tá 32 no meio, livrou? Tá 32 no meio, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá 32 no meio. 06, após a aeronave na curta final, autorizado a minha manter pista no 0. Hotéis em condições visuais, confirme a prova ideal para o destino? É a 220, senhora, a prova que já está mantendo. Pode confirmar? É a magnética 220, senhora, que já está mantendo, já atual. Perfeito, autorizado direto, livre instrução ao nível de voo 105, Eco Zulu November. Direto para 105, Eco Zulu November. Em Paris, estou Romeu Babatango. Romeu Babatango, prossiga para a rotatória e reposta quanto visual com o campo. Aí, bom, mas quanto visual com o campo, Romeu Babatango. Azul 2771, desça para 2003, ajuste no 019, está autorizado a final INS, reporte estabilizado. A 2019, reportaria estabilizado o azul 2771. Zero 076, solo 013, solo 211. 211, obrigado, velho. Solo azul 4076, livrão. Azul 4076, táxi via Alfa, reportando seu táxi 6, Juliette. Alfa chamando seu Juliette, 4076. Solo, TAM 3805, formação Papá, portão 11, Guarulhos. TAM 3805, autorizado Guarulhos, via peso 1-0, Piraí, nível 340. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Aciona 5040, controle 120.8. Por Romeu Papatango. Romeu Papatango, chame a torre, em 1895. 1895, obrigado. Zero, curva direita, perfil Tael, Monte Roleta. Aciona 5040, 1208, controle Salvador, está 3805. Tael Leda Motiva. Tael Leda Motiva, está 3805. Está 3805, contagiamento correto, chama pronto. Chama nada. Meia do Clássico Total. 1-4, controle 120, décimo 8. 208, controle 06. Controle Salvador, boa tarde, Olímpio 06, perfil da saída da El Líbero. Olímpio 06, boa tarde, contato radar, só para o nível 260, vou direto Leda, após Líbero. Vai subir a seção 260, após, vai voar agora direto Leda e após Líbero, Olímpio 06. Caminhão 41, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada bom, direção para o nível 050. Bom, 050, possibilidade mesmo. Mantenha a Lagoinha Azul aqui na 1941. 3320, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada mar e desce para o nível 060. Batendo, autorizado, posicionando 7, tendo 70 graus e 109. Confirma, venda? 170 graus e 109. Gente, o Romeu Batendo livre pouso na 17. Soma 255, reduza para 2309, desça para 2010, o ajuste permanece no 099, está autorizado a sinal ILS, repasse estabilizado. Sim, autorizado ILS, descendo 2000, 09, 25. 6315, boa tarde, aciona identificação autorizada a chegar da MAN, deixa para o nível 070. 070, pode tirar de uma boa de MAN? 6315, mantenha a chegada, número 4, aproximação. O 44H, aguarde. O azul 2771 se abrisou? Afirmativo, estabilizado, lock no 2771. 771, não chame a torre, 1895. 1895, 2771. São 3144, assinando identificação, autorizada a chegada Mari, deixa para o nível 080. Mari, nível 080, autorizado, né? 3144. Boa tarde. Tráfico obstáculo autorizado, pouso pistão 0, vento 160 graus, 089. É, livre pouso pro 2771. Pedro, não sai de meu placar, obrigado. Dois cabrados pra seguir condições usadas, repartinar para o pouso e encerro isso da Talina. Azul 2788, autorizado, chama táxi. Vai chamar. Passou externo, vai baixar travado azul 2771. Azul 2771, autorizado, posto pista no zero, vento 170 graus, 109. Tá. Boa noite, 67, pushback e acionamento. Segura 867, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Olimpo 06, chama o centro Recife, em 125, decimal 1. Vai chamar o centro de equipe agora, 151, número 0. Sinal 6320, desça para 2010, o ajuste no 099, autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. Avistando, 255. 255, chame a torre, 1895. 1895. Onde solo, 23, direita, solo, 1201. Direita, solo, 1211, azul, 2771. Boa. Salve Salvador, muito boa tarde, o Azul 2771 livrou na sua escuta. Azul 2771 no táxi autorizado via Alfa Kilo. A posição é 4 Romeu no Pat 3, só fique atento à aeronave da companhia sinalizando push. Alfa Kilo, vou estar atento na aeronave da companhia 4 Romeu, Azul 2771, boa. Bruno 867, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre, o nono 8, decimal 95, QNH no 019. Bruno 44, reautorizado, nível 060. 060. Azul 2788, seguindo o bonde da Gol, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio 1 no Itaxuê Índia. No ponto de espera, chame a torre, o nono 8, decimal 95, QNH 10019. Romeu 19, seguindo o Gol, ponto de espera 2895, Azul 2788. Mas Cabral, frequência livre. Alô. Prossiga. Você vai confirmar para mim o tráfego da Azul aqui vindo da direita da decolagem? Afirmo. O senhor irá prosseguir o táxi e ele irá seguir o senhor. A gente está com uma... verificando a situação de uma passageira aqui ainda. Eu parei a aeronave antes e acredito que ele consegue passar aí na frente se der prioridade para ele. Então vou ter que manter o ponto de espera. Sim, só mantém a posição. Vai manter o bom noite, né? Azul 2788 está autorizado a prosseguir até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia. Patrocínio Azul 2788. Grava. Escuta, né? 305. Separa 4.000 pés, o Azul estima 018. 4.000, 315. CM3, 15, controle. Escuta, senhor. Reto Duna, desce 4.000. Agora Duna, 4.000. 3144, retorno, sequenciamento, esquerda 0 no 5. Esquerda 0 no 5, fechando 4.4. Duna, 4.4, sempre mantém a guarda para continuar a descida. Passaria 2231 no Corte Bank, na remota 2. Passaria 2230. Afirma 2230. Está pronto, cópia? Pronto. Passaria 2230 autorizado, vitória da conquista. Roda conforme o plano de voo, nível 180, decolada da pista no 0. Após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Passinho 90, conquista autorizada, decola da 90, direita, Arbor Elefa, 5035, transponder 208, controle 2230. Passaram 2230, procedimento correto, chama pronto na remota no 2. Cruzamento. 315, controle reautorizando para 3.010. 3.000 desse ano, né? 3.100. 3144, reautorizado até 4.000 pés, altímetro 1.019. 4.019, descendo 3.044. 720, autorizado, sinal ele é. Certo, autorizado. 320, seguinte, passando o clima, completa a proteção. Peço torre 118, momento. Salvador, Oceania 320, está ligado, VLS, check break. Oceania 320. Confirmo, Oceania 320. SP-0, reporte estabilizado. Autorização de pouso, Oceania 320. 2788, decolado 229, controle 1208, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, 2788. 2788, boa, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 170, voando código. 170, confirmando a presença de corpo. Termo, direto código. Interdição. Interdição, sobe e mantém 170. 170, livre da registro direto, código 2788. Salvo, Vitória, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, salvo, 8 milhas rumo sul para a intercessão do lote no momento. 3144, redução para a mínima limpa, segue tráfego posição 1 hora, distante 8 milhas rumo este, passando 3 mil para a intercessão do lote. Na série prevista por 4089. Canem 6 no 5, faça a curva direita, voe pro 160 e chama estabilizado. 160, reportará. Canem 141 no completo LS, passando agora a duna, chama a torre 1895. 2895, boa noite. Na 3144, curva à direita, voa Duna, 3144. Direto Duna, 3144. Então, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Aguardando, eu não passo. Vou lá. A 3144 desce para 3 mil pés. Direto Duna, está livre LS, pista 10, reporte estabilizado. Ok, 3 mil pés, Duna, liberado LS, só reportar. Salvador, está 3.05. 3805, chega. Pushback acionamento 11. Puxa na 320 no solo aos 32, libera a direita, chama solo 121 no decimal 1. Chama solo 121 no 6320, graças. 315, complete LF, aguarde transferência. Por seguro. Tem onde é da Porto Seguro? Solo, é o Oceania 6320, Libro. Oceania 6320, prossiga no táxi, Alfa Juliette para... Aguarde, táxi autorizado, Alfa, aguarde até antes da Júlia. Alfa, que mantém antes da Juliette. sudoeste de Salvador, mantém o 05 visual. Me chama Ilhéus, 120 decimal 1. Primo, 105 visual. Oxanel, 6315, 3 milhas do marcador externo, completa final ILS. Visto no 0, chama torre 1895. Foi para o centro, obrigado. Na escuta? Prazer. Só para informação, estimado de mais dois pousos e após será autorizado a decolagem aqui? Se precisar, tem condições de decolagem imediato. Gente, próximo para pouso na 1-0, já passou no marcador externo, mantém a posição. Marcador externo, adição para aproximação, completa e chama a torre 1895. Chama a torre, obrigado, bom trabalho. Muito. Minha 141 no solo 35, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. Oxanel 6315, boa tarde. Oxanel 6315, boa tarde. Tráfego já avistado, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Xané 6315, pista 1-0 liberada, o vento 1-50 graus, 1-0 nós, autorizado pouso. Viva pouso, graças a Deus, certo. Calma, 320. Prova, 61 na patrona. Solo, passarelo 2230. Passarelo 2230, aguarde. Solo 6320, Xané. Xané 6320, teste autorizado. Juliette 41, remota 13. Juliette 41, remota 13. Solo 6141 hoje. Xané 6141, Tortuga Alfa. Júlia, para a posição 05. Alfa, Juliette, para 5, 6, 1, 4, 1. Só ficar bravo, você. O outro cara falou que o carro não tinha fazer, mas a gente vai direto, Serra Índia, Coimbra, LCA. Ação visual com as aeronaves. Salvador, é o azul 2788. Copiou a mensagem? Fernando Leão, 3 horas e 25, no 70 agora. Código Paulo Afonso. Confirme para o 2782, por hoje Paulo Afonso. Não, negativo. Primeiro confirme como recebe. Senhor, está 3/3 essa transmissão. Ok, então entendido. Mantenha pro de código, após código, Paulo Afonso. Gente, entendido, mas não foi entendido no momento, agradece. Mantenha pro de código, após código, Paulo Afonso. O 2788 da Azul. Alô, Xará 63, 15, levando as escutas. Boa tarde. Estou no zero, vento 150 graus, 099. Estimativo livre pouso, teste 3144. Voo 1867, 17 visual com Airbus da TAM final do 10? Afirmante, eu vou de 17. Após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter da Tapiceira 10, voo no 867. Ali, manter a 867, posso entrar. Salve Salvador, 6320. Siga. Para a função remota 13, pode ser? Afia. Não tem ninguém lá para travar essa posição, só vamos ter que aguardar aqui. Cliente, eles vão chegar. Uma hora chega, passarelo. Passarelo 2231. Salve Salvador, siga. Só para informação e coordenação com o controle, a gente não cumpre o perfil da saída árvore aqui, aquela restrição lá de uma sequência. 2231, gente. Falou 2231, ó. Se eu quis dizer 2230? Afirma, desculpa, senhor. 2230. Solo azul 4089 para pushback acionamento. Salvador azul 4089. Azul 4089, aguarde. Pronto para o pushback acionamento, senhor. Aguarde. Azul 4089, aguarde. Já teria nossa autorização? Azul 4089. Sua autorização está sendo providenciada. Tá bom, senhor. Já 10 minutos já que nós solicitamos. Para o 44. Estão no zero, vento 150 graus, 092. Vai generalizar na pista 089. Salvador, o passaria do 2231, boa tarde. 231, boa tarde. Direto Duna, reporta ponto das descidas. Direto Duna, reportaremos para descida. Salve autorizado, Serra Brava Vitor Tango, nível 340. Via Amper Zulu 44, recorda a pressão no zero com curva à direita, saída da Euleda, após seguro. Transponder 50110, frequência do controle 120, décima 80. Autorizado 340, presumo 44, calda 10, direita da Elveda, posto seguro. 5010-1208, já estamos prontos para o posto de acionamento na posição número 9. Azul 409, ciente, aguarde. Aguarde. São 3805, táxi autorizado para o ponto de espera pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, 10195, ajuste 10018. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, 295, da 3205. Doa, boa tarde, o Sam 3216, quando possível, Fortaleza no 370. Sam 3216, Fortaleza, aguarde para a cópia. Aguarda, Sam 3216. Passagem do Sam, reparto de retaguarda, o azul 149, pode iniciar? 4089, aguarde. Puxa, funcionamento 2230. Batalha 2230, autorizado. Se tiver funcionamento, reposta para o SAC. Autorizado, coisa bem. Solo, confirma o motivo do aguardo para o azul 4089? Foi o número 2. Tráfego que pretéria o passarelo 2230 na posição 1-2. Tá legal, só que até onde eu sei nós pedimos o primeiro pro check, não foi? Que eu me lembre, negativo. Opa, tropa, seu trouxa! É a brincadeira na torre. Não, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Quem tá falando aqui é o instrutor. Eu estou supervisionando, dando instrução para um estagiário recém-chegado na torre de controle. Não é brincadeira isso aqui. 031-44, autorizado. Táxi. Juliet, bate o 0, porção 02. Juliet, 01 para 02, 031-44, táxi. Voltando a falar, é o instrutor da Torre Salvador. A princípio para o azul 4089, que questionou ou informou que se trataria de uma brincadeira essa instrução ou essa orientação. Isso aqui não é brincadeira. Eu volto a informar que é o instrutor falando e tem um estagiário recém-chegado. O primeiro contato que eu estou tendo com ele aqui na torre, já teve alguns dias, e essa é a primeira fala dele aqui na torre de controle. Solo Salvador. Ok, Solo Salvador. Então, senhor instrutor, o senhor faz o seguinte, o senhor copia essa mensagem, que o senhor tem as duas vozes da nossa cabine, que é a voz do comandante, que sou eu, e a voz do primeiro oficial, ok? Aí o senhor identifica que não foi falado aqui do azul 4089, que se tratava de uma brincadeira, ok? Eu só questionei que nós havíamos pedido primeiro o pushback do passaredo. Aí alguém falou um negócio de jegue, de burro, e outra aeronave que falou que era uma brincadeira da torre. Isso não saiu do azul 4089. Gente, então fica claro e entendido que não foi o azul 4089. Alguma outra aeronave, algum outro tráfego, aproveitou a situação para fazer esse comentário impróprio à situação. Positivo. Eu também concordo plenamente com o senhor. Gostaria só do entendimento dos senhores, que é o primeiro contato do estagiário aqui. Eu estou até deixando ele um pouquinho aqui e monitorando ele, estou com fome de ouvido e observando toda a situação. Não, com certeza. Estou com certeza a chance, tá certo? Está sendo treinado. É que, pelo meu entendimento, eu não ouvi o passarelo pedir para o pushback. A gente já tinha solicitado o pushback, até mesmo antes da cópia, porque a gente já está mais de uma hora atrasado, entendeu? A gente queria agilizar um pouco o voo para tentar minimizar o atraso. Mas tudo bem, então é isso, não escutei, peço perdão pro colega aí do passaredo. E é isso aí, toma aí. Gente, tudo bem, da minha parte aqui da torre também tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Poção, você teria autorização do Otan 3269? Eu tenho 340 direto Leda. 340 direto Leda, tá 3805. Beleza. Sai Momo. Após decolagem, se a colação no zero, curva à esquerda, sai da Momo, Troti, telefone 5020, frequência do controle 120, décima 80. Autorizado Fortaleza 370, decola da 10, da saída Momo, Troti, preso Luno 9, Bangu, Abuco, transponder 5020 e o controle 1208 para o Brant, para o Brant 32 no meio, está pronto para o pushback e acionamento, posição é 06. Tan 32 no meio, acompanhamento correto, número 3, aguarde a autorização. Ordem, Tan 32 no meio. Para o taxi 2230, com 66 a bordo, meia dúzia de horas e 20 da economia, Salvador é o alternado. Passarelo 2230, confirme alternativa e autonomia. Alternativa é Salvador, autonomia meia dúzia de horas e 20 minutos. 2230, taxi autorizado, Índia, Barbosa espera dar 1-0. Quando pronto, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-8. Ok, com 18 via Índia, Barbosa espera 1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Salvador, está 3-8-0-5. Diga. Possibilidade voar bom, Ivan? Eu asseguro que não será possível que a aeronave, no sentido contrário, a subir outras niveladas, outras ADCs. Nossa senhora, está mantendo então a 3805 uma anuleza. Salvador, boa tarde, 2230, passarelo, pode esperar para o próximo. Passarelo 2230, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus, 09 nós. Alinha e decola, 2230. Esse é o táxi, o azul 4089, nosso POV vai ser de 82, temos 3 horas e 30 minutos de autonomia, alternando por segundo. Azul 4089, autorizado o táxi, Tati 1, Índia, para o ponto de espera da pistão 0, quando for chame torre 1118, décimo 95, ajuste 1018. Sim, muito obrigado, 18 de Apache 1 e Bravo. Ponto 01895. Obrigado, bom tempo. Passarelo 2230, decolado ao 52, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, bom serviço. Passarelo 2230. Controle cordial, boa tarde, passarelo 2230. Controle, sobe e mantém nível 180, após 2010, voa elétrica. Gente, após 2.000 pés, eleva para 1.80. Firmo, 2.230. Só confirmando, a gente não cumpre o perfil, tá, da série, na série de altitude, tá? Positivo, não tá na saída mais, é direto eleva, após eleva, direto com pista. Ok, muito obrigado. Graças confirmado, 2.56, destino é Natal, cara. Okay. copia a matrícula. É o voo no 256, destino é Natal. Ciente. Sim, cabeceiro no zero. Deu uma atenção, 089. Boa tarde, voo 008. 008, boa tarde. Mantém 190 direto Duna e reporta para a descida. Sim, mantém a Duna 90, proje Duna, reporta para a descida. Voo 2008. Ser confirmando 1656. A hora certa é 1654, confere? Confere. Gente. Agora centro Recife, frequência 125 decimal 10. Confirma 2510? Confirmo. Oi. Obrigado. Controle Salvador, voo 2008 para a descida. 008, desce para 3.010.019. 3.019. 4089, aguarda só mais um minuto, devido a um ATR da Passaredo, que ainda está curvando aí à direita na saída da Arbor. Só mais um minutinho. Gente, 4089. 256, copia, senhor. Gol no 256, autorizado, Serra Bravo, Serra Gold, nível 370, via Upper Zulu no 0, decola pistão 0, com curva esquerda, saída Pulca após IPA, decola do controle 120.80, transponder 5123. Então, está autorizado, nível 370, conforme a rota plano de voo, decolando a 10, curva esquerda, Pulca IPA, 208 controle, 5123, transponder, voo 1256. Eu, 1256, acompanhamento correto, reposta pronto para o táxi. Vai, reposta pronto, obrigado, senhor. 231, alinhando no localizer. 231, boa. Passando Duna, completa a aproximação final LS, pistão no zero, chama a torre 118, decimal 95. 118,95, muito obrigado. Salvador, Passaredo 2231, boa. Passaredo 2231, boa tarde. O ajuste no 0, no 8. Aguarde autorização de pouso. Positivo, aguardando. Autoriza chamar o controle, o 4089. Ok, o 4089 decolado ao 57, chame o controle agora, 120 decimal 8. 208, obrigado senhor, um excelente trabalho a todos aí, a toda a equipe. Ok, boa viagem. Azul 4089. Azul 489, boa. Quando mantém nível 340 e após 2.000 pés, voa direto Leda. 2.000 cruzando agora, Leda 340, obrigado, 4089. Então 31 no meio, ataque autorizado, ponto espera 10. Quando pronto, chame torre 118, décima 95. Corrija 3216, acima 3216, ajuste 1018. 1018 ajustado, chama 9895, obrigado, boa tarde. É 2231, livre pouso 10, vento 150 graus, 10 nós. Azul 2714, Quebec confere. Nível de voo 180, aguarde cópia. Mariano Copa. É, por gentileza, você teria já saído da equipe? Azul 2714, negativo. Salvador, boa tarde, Eita 32 de Nomeia, no ponto de espera, 190, visual coronado na cor. Eita 32 de Nomeia, boa tarde, o tráfego é um ATR da Passaredo, assim que o mesmo pousar, está autorizado a alinhar e manter no zero. Faz a passagem, da nossa cor, alinha e manter no zero, Eita 32 de Nomeia. Azul 2714, pronto, cópia. Puta 2714. Azul 2714, autorizado barreira, nível 180, via rota direta. Decola no zero, com curva à esquerda. Saída Momo, após direto, transponder 5127, frequência do controle 120, decimal 80. Autorizado barreiras, nível 180, rota direta, decola da 10. Curva à esquerda, saída bomba, pois esse aqui, o transponder 5127, controle saída 208, azul 2714. Azul 2714, planejamento correto, reporte do operacional. Voltará para o curso de acionamento, 2714. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Boa. O passageiro do 231 não livrou. Meia livre da colagem, 10. O vento é 150 graus, 09 nós. Só autorizado a decolagem para o 329. Para o remoto 12, passageiro do 231. Azul 489, passa 140 para 340 e chama agora Recife, frequência 125, decimal 1, azul 489. 125, obrigado, ótimo trabalho, tá? Até a próxima, 4089. Azul 496, boa tarde, ação de identificação, direto do Duna, DS3, no prédio por 1018. Controle Salvador, boa tarde, até 32 de manhã decolada, saída é a Momo. 32 de manhã, boa contato radar, ao passar 2 mil pés, sobe para 3.